parceiro Boisson. Alô, Léo CDs, agora é nós, velho. Ginaldo Fontes, Ginaldo Fontes. Sexta-feira, futebol, sei não, tem algo errado aí. Eu nunca vi você sair tão perfumada assim. E o meu sexto sentido já não me deixa se enganar. E tem alguém a te esperar, mas hoje não vai passar. Por coincidência, já sei a hora e o lugar. Você não vai poder negar. Acabei lendo suas conversas, os seus encontros tão depressa. Fazer o papel que eu fazia, lavava roupa e cozinhava todo dia, esperando você voltar. Mas olha que beleza, os dois sentados ali na mesma mesa, e nem notou minha presença. Mas vou manter a paciência. Eu só quero saber se ele vai fazer o papel que eu fazia. Lavava roupa e cozinhava todo dia, esperando você voltar. Portal do Arrocha. Sexta-feira, futebol, sei não, tem algo errado aí. Eu nunca vi você sair tão perfumada assim. E o meu sexto sentido já não me deixa se enganar. E tem alguém a te esperar, mas de hoje não vai passar. Por coincidência, já sei a hora e o lugar. Você não vai poder negar. Acabei lendo suas conversas, do seu encontro tão depressa. Mas olha que beleza, os dois sentados ali na mesma mesa, e nem notou minha presença. Mas vou manter a paciência. Eu só quero saber se ele vai fazer o papel que eu fazia. Lavava roupa e cozinhava todo dia, esperando você voltar. Mas olha que beleza, os dois sentados ali na mesma mesa, e nem notou minha presença. Mas vou manter a paciência. Eu só quero saber se ele vai fazer o papel que eu fazia. Lavava roupa e cozinhava todo dia, esperando você voltar. Sexta-feira, futebol, sei não.